Índio Gamer Alpha, sim, Vivo Taxi para ingresso no set. Zero livre pouso, 150 graus, 099. Qual a intenção agora, o Bravo Echo? 198, obrigado. Lutan 3191, autorização nível 360 Galeão, ciente da informação mais. Ciente, Lutan 3191, né? Aguarde só um instante a cópia no, pra o Galeão, nível 360. Zero chegada a mar e deixe manter nível 050. 050 a mar, zero. Controle, muito boa tarde, Azul 4207, decolado, perfil da Dael, cruzando 2000 pés. 2207, sube e mantenha 360 na saída da Dael, vigilância. Perfil da Dael, sobe para o 360, Azul 4207. Papá Romeu, uniforme, uniforme Tango, continue descida para 3000 pés, ajuste 1015. 3000, uniforme Tango. Lutan 3191 para cópia. Aprovado. Ok, Galeão autorizado 360, decola da 10 com a primeira curva à direita, subida da El, pós da El Leda, pós Leda DCT Bidev, para interceptar a UP9857, prosseguir até Porto Seguro e após, conforme o plano, o controle 119.8 e o transponder é o 5562. Autorizado 360 para o Galeão, decola da 10 com curva direita, saída da El após Leda, direto Bidev, intercepta UP9857. Até Porto Seguro, UP016, Grupo, UP014 até Barbacena. O transponder é 5562 e o controle 3198, tá? 3191. O 3191 e após Barbacena prossegue até Tuquim, na UP014, ok? Estimativo. Tá correto o cotejamento, chame pronto no gate 612. Chama. 4-0 autorizado, Itaca. Pra tu. 2-0. Ingresse agora na Taxi 6 Kilo, na primeira à esquerda. E o pátio será o 03, pátio 3. Fique atento ao sinalizador de pátio. Tá ao lado direito desse Boeing 737 aí da Sideral. Ciente, o TAN 3895, táxi à direita, via Índia, e no ponto de espera, chame a torre, em 18.6, o ajuste é 10015, boa viagem. Direita, Índia, 3895, TAN 3, obrigado, bom dia. Uniforme, uniforme Tango, desse mantenha 2000, autorizado LS, X-Ray, informe localizador. X-Ray 2000, autorizado X-Ray, informe localizador. Ciente, o Uno 777, táxi à direita, via Juliette e Alfa. E no ponto de espera da 10 que chame a torre. Em 198, decimal 6, e o ajuste é 10 no 5. Boa viagem. Reporte alinhado e pronto, da 17, Índia 90 graus. Gente, forma ajuste MQ15 e manter-se em condições visuais. Conforme ingressando no corredor X através do farol da Barra para Ondina. Zulu, serviço radar terminado, mantém o 090 e chame Aracaju em 120 decimal 3. O 4033, prossiga. Só pra gente ver, só porque tinha tado, só a saída prevista foi dessa. Eu já tenho plano aqui, o seu tá pronto pra cópia? Só um instante. 1015 vai informar a localizadora 6010. O meu uniforme Tango, complete final ILS, chame a torre, 118.6. 118.6, Tango. Decola da pista 10, com a primeira curva à direita, perfil da subida da El, e após da El Leda, e após Leda, DCT Ilhéus. O controle 119, decimal 8, e o transponder é o 5571. Seguinte, 160 transponder para Ilhéus, decola da sua direita após o... Decola da 10 da sua direita, da El Leda Ilhéus. 98 e 571, azul 4033. Correto, azul 4033, chame pronto, pro pushback e acionamento. Muito obrigado. ...3895, mantém o ponto de espera. Tem 1-3325. 1-2-5-1-3325. Obrigado. Salvador, bom dia, Gol 1270. Bom dia, Gol 1270, tá pronto pra cópia, Guarulhos. Pronto pra cópia, dia 30 mais. Gente, tá autorizado, Guarulhos, nível 360. Decola da pista 1-0, curva à direita, subida da El, após da El Leda, após Leda, DCT Bidev, e em Bidev, intercepte a Peruísque 5-0 e prossiga nesta aerovia até o destino. O controle 119.8, acione 5565. Curta Lima, no 0, aposta 329. Sinal ILS, torre 18-6. 18-6, espera que eu tô. É. 5-5, o transponder, gol 1-2-7-0. Tá correto, gol 1-2-7-0 e chamei pronto no gate 4. Chamar a próxima, gol 4, gol 1-2-7-0. Oi, Salvador, muito boa, é o 6740 da web, tá uma milha do externo, vai travar o visual. Continua a aproximação, aguarde pista livre, o 6740. Passou de conta. Informe Tango, no solo 54, libera a direita, agilizando, chame o solo 21-9. Qual é o pátio? Vai pra geral, senhor. Ok, solo 219. 219, garizou. Passa. Então, 3895, autorizado a decolar, 110 graus, 08 mais. Bom dia, uniforme Tango. Cruze a taxi Alfa e prossiga via taxi Kilo e atente ao balizador aí no pátio 3. Alfa Kilo para o pátio 3. A escuta para o cruzamento aí deste dono de ar. Livre pouso, vento 140 graus, 08 nós. Livre pouso, meu. Índia November Alfa, decolado ao 56. Suba para 1000 pés, mantenha a perna contra o vento. Da 10 e aguarde para cruzar o campo. Subir para 1000 pés, mantenha contra o vento. E November Alfa. Contra o vento da 10, ok? Gente, como é que é com o Victor? Tô confirmando, seu plano é pra 13h30, não é isso? Tô, bom dia, tá 3895, cruza 1700 na Dael. 3895, sub e mantenha 340 na saída da Dael, vigilância. Autoriza pro de Dael, da frente? Autorizado, Dael. Nome Dael, 9-6. Via corredores Axé e Caixa Prego, seguindo a linha do litoral até o destino. O controle 119.8 e a torre é 118.6. Acione 0126 no transponder. Índia November Alfa, faça um 270 pela direita. Vai cruzar o campo aqui na vertical da cabeceira 10, ok? Vertical da cabeceira 10, Índia November Alfa. Índia November Alfa, 270 pela direita, vai cruzar a vertical do campo. 26. Afirmativo, o Mike é comigo, tá correto o cotejamento? Só informe o POB e a autonomia. Gente, chame a torre em 118.6 para o acionamento, bom voo. Solo 3191, pushback acionamento, portão 62. Ok, Jet 3191, mantém a posição no 612. Temos aeronave da Webjet que está em táxi. Vai parquear no gate 7. Aguarde só um instante a liberação. Solo boa, 6740 da Web, livrando a Delta. 6740 da Webjet, táxi via Alfa Juliette, o gate é o 07. Alfa Juliette para o 7740. O 777, pista 10, livre de decolar, vento de 130 graus com 7 nós. Pela nave Charlie 150 vai cruzar o campo aqui, na vertical da cabeceira, 10, sem interferir com a sua decolagem. Vento 777, sua decolagem está ok. Cruzamento autorizado sobre a vertical da cabeceira, o Índio November Alpha, aguarde transferência. Autorizada a vertical da cabeceira, aguarda a transferência ainda November Alpha. Coordene com a equipe de solo. Assim que o Boeing da Webjet cruzar o través do seu portão, o 06, inicie e chame para o táxi, tá 3191. Após o Web vai iniciar e chamar para o táxi, tá 3191. É, só após o Web, ok? Após o Web, sim. Solo, Salvador, voo no 270, no 4, puxa acionamento. Voo no 270, autorizado, chame táxi. Autorizado, puxa acionamento, chamada para o táxi, voo no 270. Papa Mike Juliette Romeu, bom dia, prossiga. Índia November Alpha. É, prossegue com a intenção de decolagem já com o sul ou pro norte? Sim, está autorizado o voo local, Salvador, 500 pés, decolando da 17, já com proa norte, e aguarda a liberação do controle, que opera em 119.8, para prosseguir com o voo local. A frequência da torre 118.6, e acione 0134 no transponder. Mike Juliette Romeu e chame a torre pro acionamento. É um bom voo, pode eu chamei 15. Romeu, livre acionamento, chame para o táxi, altímetro no 025. Passamos Romeu Golf Vitor 085 para Salvador. Gente, Romeu Golf Vitor 085, condições visuais. Romeu Golf Vitor na proa de Candeias. Para o corredor Candeias, Candeias para IP rotatória, descendo para o estúdio de tráfego, 1500 pés. Gente, pro do VOR 085, o Romeu Pinto, descendo para 1500 pés. Romeu Golf Vitor reautorizado 2.500. 7, prossiga. Direto Andina, 500 pés. O TAN 3895, TAN 3895, centro 125 ONU, secundário 3325. 125 ONU, 3325, 3895, bom dia. Utilizado assinamento, chame pro TAC, Marquinhos Leite Romero. Fala, bom, no 270, está pronto pro TAC com 127 a bordo. 6:49 Galeão. Gente, o 1270, táxi à direita, via Índia. E no ponto espera da 10, chame a torre em 1:08.6 e o ajuste agora 1:05. É autorizado o táxi via Índia. No ponto espera, chama a torre 6:08. Para o táxi, o TAN 3191, 175 a bordo, tá com 3:35, Altena Guarulhos. Bloqueado, TAN 3191 no táxi em frente, via Juliette Alfa. E como número 2 no ponto de espera, da 10, chame a torre em 1:08.6 e o ajuste 1:05. Juliette Alfa, como número 2, chama a torre 286, TAN 3191, desculpa, até logo. É. O Juliette Tango Zulu, tá pronto pra cópia? Mike, é com o Victor, a linha e decola pressiona 7, vento 1:0 graus, 13 mais. Mina, o controle 1:19.8 e a torre 1:08.6, acione 5560 no transponder. Oi, Salvador, Gol 270, bom dia, ponto espera da 1:0, pronto. Gol 270, a linha e decola, pistão 1:0, vento 1:40 graus, mais. A linha decola 1:0, Gol 270. Deixa a torre agora para o acionamento, o ajuste 1:05, bom voo. Controle Salvador, muito bom dia, passarinho 2230, informação mais. Bom dia, passarela 2230. Passar a identificação, desce ao nível 050 na Flor de Duna. 050 Flor de Duna, 2230. Chegada a mão, 2230. Duna, chegada a mão, 2230. Voo no 777, Recife 1251, no secundário 3325. Com o Victor decolado ao 06, confirmando o transponder 0126. Acionando 0126, chame 19-8, controle. Costa CS, confirmando o transponder 0126. Amari, 060, 7728. Livre táxi, chame para ingresso. Jogou com o campo, Vitor Índia Juliette. 7 Vitor Índia Juliette, torre 118.6, bom pouso. 118.6 graus, até a próxima, viu? Minha linha, né? Qual a pistão na 7? Vem com a centena, 2 mais. Afirmativo com a pistão na 7. Salvador, boa tarde, Papatango, Vitor Índia Juliette. Vitor Índia Juliette com essa planta, 7 a final da 1-7. se prossiga para o pouso, guardando instruções, altímetro na 095. Ciente, Júlio. Salvador, boa, tá 3191, no ponto de estar na próxima. 1270, decolado 08, CM1, 99.8, bom voo. 98, uma boa tarde, obrigado. Tá 3191, a linha e decola, pistão na 0, vento 120 graus, 2 mais. A linha decola, tá 3191. Mike Juliette, meu decolado 08, a intenção é se afastar com pronóstico por quantas milhas? Zero. Senhor. Transponder 0134, ainda não sem contato radar. Sendo 0134, e agora transferência de comunicações. Acionado, aguardando transferência, Mike Papai, o Mike Gillette é o meu. 1251, não tem nada. 13325. 13325, não tem nada. 119, eu te respondi. Salvador, é o Papa Ronald, Mike Eco Vitor. Mike Eco Vitor, corredor Axé, confirma mantendo mil pés. Confirma mantendo mil pés, com toda possibilidade de prova direta. Mantém mil pés no corredor Axé, Mike Eco Vitor. Formação entrada, temos um helicóptero prosseguindo para Ondina, mantendo 500 pés. Alô? O Oscar está ciente, mantendo mil pés pelo corredor. Consulta a possibilidade, é pro A220 para Ilhéus. À esquerda, intercepte a sinal da 17, no sentido da rotatória, e vai aproximando o visual com o helicóptero. Ciente, Júlio. Mike Juliette, chame o visual com tráfego na sinal da 17. Ah, é, convido, ciente, aguarde para o chamado. Ciente. Esquerda, se vira com a esquerda em direção mantendo 500 pés. Dá sua visual aqui, senhor. Ok, gente. Agora de transferência de comunicações. Possível Gilete Tangulu. Táxi, chame para ingresso, Gilete Tangulu. 240 nós. Gente. Web 5728, reduz para 240 nós. 240 nós, 5728. Confirma a altitude? Está mantendo 500 pés, senhor. Gente. Tá 3191, decola 210, transfere 199.8, meu voo. 198, até volta. 5 copiado, 1000 pés, reporta a livrança CTR, Mike é cobrido. Feito, aprovado direto, Iral. Grato. Passarei do 2230, descida a 3000 pés, QNH 10015. 3000, 10015, passarei do 2230. Salvador, boa, TAM 3191. TAM 3191, contato radar decolagem, sobe ao 360, saída da EO Leida Bidev. 360 da EO Leida Bidev, TAM 3191. Chamei agora 19-8 com controle, por favor. Tá bom, Juliette, só meu, Tony? Chame controle agora, 1-9-9-10-9-8. 19-8, boa. Objeto 5728, reautorizado 050. 050, 5728. Torinho Juliette, pouso autorizado, pistão no 7, vento 1 a 50 graus, 10 mais. Livre pouso na 7, vire. 500 pés na Proa Norte, confirme o sobrevoo. 500 pés, senhor, tá aqui já próximo a Periperi, vai manter sobrevoo, se autorizado. Sobrevoo em Periperi? Afirmo, senhor. Sente mais Juliette Romeu sobre voo em Periperi. Positivo, tá na sua escuta.